Cheiro 61, quarta parte. Não ouço música, só o som dos tambores. Capítulo 33. Em casa para o Natal. O que é que terias feito? Perguntou Brianna. Ela virou-se, movendo-se cuidadosamente no espaço confinado da cama do Sr. Wemyss, e apoiou o queixo confortavelmente na curva do ombro de Roger. O que eu teria feito sobre o quê? Aquecido pela primeira vez em semanas, empanturrado com um dos jantares da Sra. Bug e tendo finalmente alcançado o nirvana de uma hora de privacidade com a sua mulher, Roger sentia-se agradavelmente sonolento e distante. Sobre o Isaiah Morton e a Alicia Brown, Roger bocejou, estalando os maxilares, e aconchegou-se mais fundo no colchão de palha de milho que restolhava ruidosamente sob eles. Pensava que a casa inteira os tinha ouvido momentos antes, mas de facto não se importava. Ela tinha lavado o cabelo em honra do seu regresso ao lar, que agora se espalhava em ondas pelo peito, um brilho sedoso na claridade turva da lareira. Era apenas final de tarde, mas as persianas estavam fechadas, dando a agradável ilusão de que estavam dentro de uma pequena caverna particular. Não sei, o mesmo que o teu pai, creio eu. O que mais poderia fazer? O teu cabelo cheira muito bem. Ele alisou uma madeixa entre os dedos, admirando o brilho. Obrigada. Usei um pouco daquela mistura que a mamã faz de óleo de nozes e calêndula. E a pobre mulher do Isaiah, em Granite Falls, o que é que ela tem? O Jamie não podia forçar o Morton a voltar para ela, presumindo-se que ela o queira de volta, acrescentou ele prático. A jovem Alicia estava evidentemente mais do que ansiosa por se ir embora com ele. Certamente o teu pai não poderia provocar uma perturbação por o Morton fugir com ela, a menos que quisesse ver o homem morto. Se os Brown tivessem encontrado o Morton lá, teriam logo matado o homem e pregado a sua pele na porta do celeiro. Ele falou com convicção, lembrando-se das armas apontadas com que tinham sido recebidos em Brownsville. Ajeitou o cabelo dela para trás da orelha e ergueu a cabeça o suficiente para a beijar entre as sobrancelhas. Imaginara isso durante dias, aquele espaço macio e pálido entre as sobrancelhas grossas. Parecia um pequeno oásis entre o vívido perigo das suas feições. O brilho dos olhos e a linha do nariz eram mais do que atraentes, sem falar de uma testa expressiva e uma boca larga que falava por si mesma, tanto pelo formato como pelas palavras, mas não eram nada pacíficas. Após as últimas 3 semanas, ele queria paz. Afundou a cabeça de novo na almofada, traçando o arco severo de uma sobrancelha ruiva com o dedo. Julgo que o melhor que ele podia fazer naquelas circunstâncias era dar aos jovens amantes uma oportunidade de fugirem com segurança, disse ele. E foi o que aconteceu. De manhã, a neve já se derretia em lama e com todas as pelgadas de pessoas e cavalos, não se poderia dizer se não fora um bando de ursos que havia passado por ali, quanto mais que direção haviam tomado. Ele falava empolgado. O tempo transformara-se repentinamente num degelo e a milícia voltara para as suas casas, alegremente, mas com lama até às sobrancelhas. Brianna suspirou, o seu hálito a provocar-lhe um agradável arrepio na pele do peito. Ela levantou um pouco a cabeça, espreitando com interesse. O que foi? Ainda tenho lama no corpo? Ele tomara banho, mas apressadamente, ansioso por comer, mais ansioso ainda por ir para a cama. Não, que eu gosto quando ficas arrepiado. Todos os pelos do teu peito ficam em pé, assim como os teus mamilos. Ela tocou levemente num dos mamilos com a unha e uma nova onda de estremecimento percorreu-lhe o peito para a diversão de Brianna. Ele arqueou um pouco as costas, depois relaxou. Não, ele teria de descer ao piso térreo assim que possível para as tarefas da noite. Já ouvira Jamie sair. Hora de mudar de assunto. Respirou fundo, depois levantou a cabeça da almofada, farejando com interesse o aroma delicioso que vinha da cozinha no andar de baixo e se infiltrava pelo soalho. O que é que estão a cozinhar? Um ganso? Ou gansos? Uma dúzia deles. Ele pressentiu um estranho tom na voz dela, um laivo de pesar. Bem, é uma iguaria, disse ele, passando-lhe a mão preguiçosamente pelas costas. Uma penugem dourada muito fina cobria as costas e os ombros dela, visível somente se houvesse luz de vela atrás de si, como agora. Qual é a grande ocasião? O nosso regresso? Ela levantou a cabeça do seu peito e lançou-lhe o que ele particularmente denominava o olhar. São para o Natal, disse ela. O quê? Com um ar de perplexidade, ele tentou contar os dias, mas os acontecimentos das últimas 3 semanas tinham-lhe apagado completamente o calendário mental. Quando? Amanhã, idiota, disse ela com exagerada paciência. Inclinou-se e fez algo inacreditavelmente erótico com o mamilo dele. Depois levantou-se num restolhar de cobertores, deixando-o despojado do abençoado calor e exposto às correntes de ar frio. Não viste a decoração de folhagens lá embaixo quando entraste? A Lizzie e eu levámos os monstrinhos Chisholm connosco para cortar raminhos verdes. Passámos os últimos 3 dias a fazer coroas e grinaldas. As suas palavras saíam um bocado abafadas à medida que ela se enfiava na combinação, mas ele pensou que ela soava apenas incrédula em vez de furiosa. Assim ele esperava. Ele sentou-se e lançou os pés para baixo, os dedos curvando-se ao entrar em contacto com as tábuas frias de soalho. A sua própria cabana tinha um tapete de retalhos ao lado da cama. Mas a sua casa estava cheia de Chisholms no momento, ou assim ele fora informado. Passou a mão pelo cabelo à procura de inspiração e encontrou-a. Não vi nada quando entrei, a não ser tu. Era a pura verdade. E, evidentemente, a sinceridade era a melhor política. A cabeça de Brianna surgiu pelo decote da combinação, e ela lançou-lhe um olhar semicerrado, que deu lugar a um leve sorriso, quando viu a evidente sinceridade estampada no rosto de Roger. Aproximou-se da cama e passou os braços à volta do seu pescoço, envolvendo-lhe a cabeça com um aroma asfixiante de calêndula, linho macio e leite. Ah, sim. O garoto estava a precisar de mamar outra vez, muito em breve. Resignado, colocou os braços à volta da orla das ancas dela e pousou a cabeça entre os seus seios, nos poucos momentos que constituíam a sua pequena parte daquela abundância. Desculpa, disse ele, as palavras abafadas no seu calor. Esqueci-me completamente. Teria trazido algo para ti, para o Jem. Se me tivesse lembrado. Como o quê? Um pedaço da pele do Isaiah Morton? Ela riu-se e soltou-o, endireitando-se para ajeitar o cabelo. Estava a usar o bracelete que ele lhe dera noutra véspera de Natal. A luz da lareira refletiu-se na prata quando ela ergueu o braço. Sim, poderias encapar um livro com ela, por exemplo. Ou fazer um par de botinhas para o Jem? Fora uma longa viagem. Homens e cavalos a tentar vencer o cansaço, ansiosos para chegarem a casa. Sentia-se lânguido e ele próprio não desejaria nenhum outro presente, a não ser voltar para a cama com ela, aconchegados no calor um do outro, deixando-se levar para as convidativas profundezas do sono profundo e dos sonhos amorosos. Mas o dever chamava. Bocejou, pestanejou e levantou-se. Então os gansos são para o nosso jantar desta noite? Perguntou ele, agachando-se para mexer na pilha de roupa rígida de lama que ele largara ali. Ele devia ter uma camisa limpa, algures, mas com os Kisholm em sua casa e Brie e Jem temporariamente alojados ali no quarto dos Wemyss, não fazia a menor ideia de onde estariam os seus próprios pertences. De qualquer forma, não fazia sentido vestir roupa lavada só para ir limpar um corral e alimentar cavalos. Faria a barba e trocaria de roupa antes de jantar. A senhora Bug tem metade de um porco a assar lá fora para o jantar de Natal de amanhã. Mas eu cacei os gansos ontem. E ela queria cozinhá-los frescos. Nós esperávamos que vocês chegassem a tempo. Ele olhou para ela, percebendo o mesmo tom de pesar na sua voz. Não gostas de ganso? Perguntou. Ela baixou os olhos para ele com uma expressão estranha. Nunca comi, respondeu ela. Roger? Sim. Estava a pensar. Eu queria perguntar-te se sabias. Se eu sei o quê? Ele movia-se devagar, ainda envolvido num agradável nevoeiro de exaustão, amor e sexo. Ela já se vestira, escovara o cabelo e apanhara-o num perfeito coque na nuca. Tudo durante o tempo que ele levara para desembaraçar as meias e calças. Sacudiu as calças distraidamente, lançando uma chuva de fragmentos de lama seca para o chão. Não faças isso, o que é que se passa contigo? Ruborizada com a repentina irritação, ela arrancou-lhe as calças da mão. Abriu as persianas e inclinou-se para fora, sacudindo as calças violentamente por cima do parapeito. Trouxe as calças para dentro outra vez com um safanão e atirou-lhas. E ele mergulhou para a frente para as apanhar. Ei, o que é que se passa contigo? O que se passa comigo? Tu atiras lama para o chão e pensas que se passa alguma coisa comigo? Desculpa-me, não pensei. Ela emitiu um ruído do fundo da garganta. Não foi muito alto, mas era ameaçador. Obedecendo a um arraigado reflexo masculino, ele enfiou uma perna nas calças. O que quer que estivesse a acontecer, era melhor enfrentá-lo de calças vestidas. Puxou-as rapidamente para cima, falando apressadamente. Olha, desculpa por não me ter lembrado do Natal. Havia muitas coisas importantes para tratar e perdi a conta dos dias. Vou compensar-te. Talvez quando formos a Cross Creek para o casamento da tua tia, eu poderia... Quero que o Natal vá para o inferno. O quê? Ele estacou as calças abotoadas até meio. Era crepúsculo de inverno e o quarto já estava escuro. Mas mesmo à luz das velas, ele conseguia ver o rosto dela a ficar vermelho. Quero que o Natal vá para o inferno. Que Cross Creek vá para o inferno. E que tu vás para o maldito inferno também. Ela enfatizou esta última parte, atirando-lhe com uma saboneteira de madeira que tirara de cima do lavatório, zunindo-lhe renta a orelha esquerda e batendo com toda a força na parede atrás dele. Espera aí, um minuto, que raio! Não fales assim comigo. Mas tu e as tuas coisas importantes. A mão dela fechou-se sobre a grande jarra de porcelana. E ele retesou-se, preparado para se agachar. Mas ela pensou melhor e soltou a mão da jarra. Eu passei o último mês aqui, só haver roupa suja, cocó de bebê, mulheres histéricas e crianças insuportáveis, enquanto tu estavas longe a fazer coisas importantes. Depois entras aqui a marchar, coberto de lama, e a pisares o chão, sem sequer notares que ele estava limpo, para início de conversa. Fazes alguma ideia de como é difícil esfregar um soalho de pinho de joelhos no chão, com sabão detergente? Ela acenou as mãos para ele acusadoramente, mas demasiado rápido para ele ver se estavam cobertas de dolorosas gretas, magoadas nos pulsos ou meramente avermelhadas. E nem sequer queres ver o teu filho ou saber alguma coisa dele. Pois fica a saber que ele aprendeu a gatinhar. E eu queria mostrar-te isso, mas tudo o que tu querias era ir para a cama. E nem sequer te deste ao trabalho de fazer a barba primeiro. Roger sentiu-se como se tivesse entrado no meio das pás de um ventilador grande, a girar a toda a velocidade. Coçou a barba curta, sentindo-se culpado. Eu pensei que tu quisesses. Eu queria. Ela bateu o pé, levantando uma pequena nuvem de poeira da lama esfarelada. Isso não tem nada a ver. Está bem. Ele baixou-se para pegar na camisa, mantendo um olhar cauteloso nela. Então tu estás zangado comigo porque eu não notei que tu tinhas lavado o soalho? É isso? Não. Não, repetiu ele. Respirou fundo e tentou outra vez. Então é porque eu me esqueci do Natal? Não. Estás com raiva porque eu quis fazer amor contigo, embora tu também quisesses? Não. Queres calar essa boca? Roger sentiu-se muito tentado a atender a este pedido, mas uma vontade teimosa de chegar ao âmago da polémica fê-lo continuar. Mas eu não compreendo porque é que... Eu sei que não compreendes. Esse é o problema. Ela girou nos calcanhares descalços e marchou até à arca que estava junto à janela. Abriu a tampa com uma forte pancada e começou a mexer lá dentro com uma série de grunhidos e resmungos. Ele abriu a boca, fechou-a de novo e enfiou a camisa suja pela cabeça. Sentia-se ao mesmo tempo irritado e culpado. Uma péssima combinação. Terminou de se vestir numa atmosfera de carregado silêncio, considerando e rejeitando possíveis observações e perguntas, as quais pareciam prováveis de inflamar ainda mais a situação. Ela encontrara as suas meias, calçou-as furiosamente e prendeu-as com ligas em pequenos movimentos bruscos. Em seguida, enfiou os pés num par de tamancos gastos. Depois ficou parada diante da janela aberta, a respirar fundo, como se estivesse prestes a iniciar uma série de exercícios físicos no exército. Ele sentiu vontade de fugir quando ela não estivesse a olhar, mas não podia simplesmente ir-se embora. Embora houvesse alguma coisa errada, o que quer que fosse entre eles, ainda conseguia sentir a intimidade que tinham acabado de partilhar há menos de 15 minutos e não podia acreditar que essa sensação se estivesse simplesmente a evaporar no ar. Aproximou-se dela por trás, lentamente, e colocou-lhe as mãos nos ombros. Ela não girou nos calcanhares para tentar pisar-lhe o pé ou dar-lhe uma joelhada nas partes íntimas. Então ele resolveu correr o risco de a beijar ao de leve na nuca. Tu ias perguntar-me alguma coisa sobre os gansos? Ela respirou fundo e soltou o ar com um suspiro, relaxando um pouco contra ele. A sua raiva parecia ter desaparecido tão rapidamente como surgira, deixando-o estupefacto, mas aliviado. Passou os braços pela cintura dela e puxou-a para trás, encostando-a a ele. Ontem, disse ela, a senhora Abernathy queimou os biscoitos para o pequeno almoço. Ah, A sério? A senhora Bug acusou-a de estar demasiado preocupada com as fitas do cabelo da filha para prestar atenção ao que estava a fazer. Criticou-a por ter colocado mirtilos nos biscoitos de soro de leite. E por que é que não se pode pôr mirtilos nos biscoitos de soro de leite? Não faço a menor ideia. Mas a senhora Bug acha que não se deve pôr. Depois Billy MacLeod caiu da escada e ninguém conseguia encontrar a mãe dele, que tinha ido à latrina e ficara entalada. E ela o quê? A senhora MacLeod era baixa e robusta, mas tinha uma retaguarda bem definida, com um rabo como duas bolas de canhão numa saca. Era muito fácil imaginar tal acidente acontecer com ela. E Roger sentiu uma risada a subir-lhe aos borbotões pelo peito. Tentou reprimi-la com todas as forças, mas ela emergiu pelo seu nariz, fazendo-o resfolegar dolorosamente. Não devíamos rir. Ficou cheia de farpas. Apesar dessa admoestação, a própria Brienne estremecia contra ele, tremores de riso embargando-lhe a voz. Santo Deus! E depois? Bem, o Billy estava a gritar. Ele não partiu nada, mas bateu com a cabeça com força. E a senhora Bug lançou-se da cozinha com a vassoura a gritar, porque pensou que estávamos a ser atacados por índios. E a senhora Kisholm foi procurar a senhora MacLeod. E começou a gritar da latrina. E bem, de qualquer modo, os gansos surgiram no meio deste tumulto. E a senhora Bug olhou para o teto com os olhos arregalados e depois exclamou: gansos! Mas tão alto que todos pararam de gritar. Ela correu ao gabinete do pá, voltou com a espingarda de chumbos e enfiou-me na mão. Ela relaxara um pouco ao contar a história. Resfolegou e recostou-se nele. E eu estava tão furiosa que realmente queria matar alguma coisa. E havia muitos gansos, podia-se ouvi-los a gritar pelo céu. Ele também virou os gansos. Formas em V, negras, movimentando-se nas correntes de ar mais elevadas, como uma flecha a cortar o céu de inverno. Também os ouvira gritar, com uma estranha sensação de solidão no coração. E desejou que ela estivesse ali ao seu lado. Todos correram para fora da casa para ver as endiabradas crianças Kisholm e dois dos semi-selvagens cães dos Kisholm. Correram para o meio das árvores com ganidos e latidos de empolgação para trazer os gansos abatidos, enquanto Brianna atirava e recarregava o mais rápido possível. Um dos cães agarrou num deles. E Toby tentou arrancar-lhe e o cão mordeu-o. E ele corria como um louco pelo pátio a berrar que o dedo dele tinha sido arrancado. E estava todo sujo de sangue e ninguém conseguia fazê-lo parar para ver se o dedo fora realmente arrancado. E a mamã não estava aqui. E a senhora Kisholm estava no ribeiro com os gêmeos. Ela estava a ficar tensa outra vez. E ele via-lhe o sangue a subir novamente, deixando-lhe a nuca vermelha. E ele apertou-lhe a cintura com mais força. E o dedo afinal foi arrancado. Ela parou e respirou fundo. Depois virou a cabeça e olhou-o por cima do ombro, o rubor arrefecendo um pouco do seu rosto. Não, a pele nem foi dilacerada. Era sangue do ganso. Ah, bom. Tu saíste-te muito bem. A despensa está cheia. Nenhum dedo se perdeu e a casa ainda está de pé. Ele falou em tom de brincadeira e ficou surpreendido ao sentir que ela soltava um profundo suspiro, um pouco da tensão abandonando-a. Sim, disse ela. E a sua voz denotava um tom de inegável satisfação. É verdade. Todos presentes e em bom estado. E todos bem alimentados, com o mínimo de derramamento de sangue, acrescentou ela. Bem, É verdade o que dizem sobre omeletes e ovos, hum? Ele riu-se e inclinou-se para a beijar, mas lembrou-se da sua barba. Desculpa-me, vou fazer a barba, está bem? Não. Ela virou-se quando ele a soltou e passou-lhe a ponta do dedo pelo maxilar. Eu até gosto dela. Além do mais, podes fazer isso mais tarde, não podes? Posso. Ele inclinou a cabeça e beijou-a delicadamente, mas com afinco. Então, era isso? Ela só queria que ele dissesse que ela se saíra bem, tendo ficado sozinha para administrar a propriedade? Se fosse isso, ela realmente merecia, pensou ele. Ele sabia que ela não ficara apenas sentada junto à lareira a cantar canções de embalar a Jamie na sua ausência. Mas não imaginara os pormenores sangrentos, o perfume dos seus cabelos e o almíscar do seu corpo envolviam-no. Mas ao respirar fundo, para os sentir ainda mais, percebeu que o quarto cheirava a azimbro e a bálsamo também, além do cheiro adocicado das velas de cera de abelha. Não apenas uma, havia três, espalhadas pelo quarto em castiçais. Normalmente ela teria acendido uma lamparina, economizando as valiosas velas, mas o pequeno quarto resplandecia agora com uma suave luz dourada. Ele percebeu que essa incandescência os tinha iluminado enquanto faziam amor, deixando-o com recordações de castanho vermelhado e marfim, da penugem dourada que a cobria como a pele de um leão. Dos tons sombreados de vermelho e roxo dos seus lugares secretos, do contraste da palidez do corpo dela com a sua própria pele morena. Lembranças que resplandeciam vividamente, em contraste com os lençóis brancos na sua mente. O chão estava realmente limpo, ou estivera. As tábuas de pinho branco esfregadas. E nos cantos fora espalhado alecrim seco. Ele via a cama desarrumada, espreitando pelo lado da orelha dela, e percebeu que ela a tinha feito com lençóis de linho limpos e uma nova colcha. Ela preocupara-se em preparar tudo para o seu regresso, e Roger chegara intempestivamente, orgulhoso das suas aventuras, esperando elogios pela façanha de regressar vivo e não vira nada. Cego para tudo, na sua urgente necessidade de lhe pôr as mãos em cima e sentir o corpo dela sob o seu. Ei, disse-lhe ele suavemente ao ouvido, eu posso ser um tolo, mas amo-te. Ouviste? Ela suspirou profundamente, os seios empurrando o seu peito nu, quentes, através do tecido da combinação e do vestido. Estavam firmes, enchendo-se de leite, mas ainda não estavam duros. Sim, és, disse ela com franqueza. Mas eu também te amo e estou feliz por estares novamente em casa. Ele riu-se e soltou-a. Havia um galho de zimbro enfiado por cima da janela, pesado com as suas bagas verde-azuladas. Ele estendeu a mão e partiu um raminho. Beijou-o e enfiou pela gola do vestido dela entre os seios, como um símbolo de tréguas e de desculpas. Feliz Natal. Agora, o que é que me querias dizer sobre os gansos? Ela colocou a mão no raminho de zimbro, com um sorriso a esboçar-se no rosto. Depois desvaneceu-se. Bem, não é importante, é só que. E ele seguiu-lhe o olhar, virou-se e viu a folha de papel, de pé, atrás da bacia no lavatório. Era um desenho feito a carvão. Gansos selvagens contra um céu tempestuoso, a lutarem contra o ar. Por cima de uma faixa de copas de árvores fustigadas pelo vento. Era um belo desenho, e ao vê-lo, sentiu a mesma sensação estranha no coração que sentira ao ouvir os próprios gansos, meio alegria, meio pesar.